Azul 4178, chama Centro Recife, 12545, alterna 12685. Azul 5001 no Centro Brasília, 12425, alterna 12655. Two, taxi at your right, 121 the small one. Gol 972, aciona identificação, mantenha 370, previsto chegada para área, reporta descida. Tio, tá bom. Ocean F 6278, receive. Direct to Romeo Fox 018. Azul 6908, controle Salvador 198. Isso. O Xané 6313, Centro Brasília 12425, alterna 12655. 08, boa noite, adicione identificação de chegada mágica para 3 mil pés, o Azul 09. 93, chame Recife 24. Rio 5972, Centro Brasília, 12425, alterna 12655. Azul 4107, autorizado de chegada a Mares, desça até 12250. Ocean SX 278, contact native standard frequency 125.45, backup 12685. Quarto 2, boa noite, aciona a identificação, mantenha 390. Ano 72, boa noite, aciona a identificação, mantenha 370, voa para Bog, previsto chegada a Mari. Porta descida. November 404, November Alpha, bom dia, call cadence, maintain flight level 410, stay on the radar surveillance, see your Mach number and cell call code. Hotel Pan November Alpha, Recife Santa Roger, Mike 85, Mike Quebec, Foxtrot. Torres 295, no 09, no 098. Obrigado, boa noite. Salvador, Vana 098, final em Elétrica 3, baixado travado, passando externo. 098, livre pouso, pistão 0, 90 graus, 89. Livre pouso, pistão 0, Vana 098. Chame Recife 12545, alterna 126, decimal 85, 3094. Na escalação, mantém 370 vigilância, igual 882. T58, tensão 50, 150, o Xanem 6258. Argentina 1161, só que dentro. Maintain 360, remain under the surveillance. Argentina 1161. Direita 1211. Direita 1211, 098. Estabilizado e aviação, 908, reporte externo baixado de trabalho. Azul 494, sua identificação mantém a 350 vigilância da Azul 494. Azul 4107, controle de Salvador, 198, descendo 150. Azul 4107, boa. Espera essa, colega. Mantenha o ponto certo. Azul 4107, acione de identificação, voe por Odizona, desce para 2 no PES, o ajuste no 098, reporte localizador. Foi pro Adiduna, desce para 2 mil pés, o ajuste no 098, está autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Mantém então 78, por favor, entrar para a companhia. Na sua posição de 2 horas, está com 47 milhas. Agora aumentou um pouquinho mais que 80, 47 milhas. Vai cruzar aí próximo à Conquista, ok? Está indo para o destino uma Fortaleza. Quatro, aguarde para descida, voa Porto Seguro, aguarde para descida, voa 9894. 1868, alinhar e manter. No 4, curva direita, ok? Pro 90, 090, desça ao nível 150, 150. E mais 20 milhas a partir de agora, nessa proa 090, o seu desce ao nível 150. 20 milhas essa proa, após proa de Porto Seguro, descendo 150. O 18 no 4. A descida no poder 150, 150 azul 4062. 8, decolagem autorizada, 120 graus, meia dúzia. Autorizada, decolagem 10, boa noite, meia dúzia. 6258, descendo 150, controle de Salvador, 398, Xanã 6258, boa. Boa noite, 94, autorizado, descida 150, aqui 150, entrando em navegação pro de Porto Seguro, boa noite, 94. Identificação, voe pro de Duna, desce para 3 no pés, o ajuste 02. Duna, 3 no pés, 18, obrigado. Serra 011. Por seguro que nos solicitou, ok? Se o voo saiu 011, pode ser 80, 080. 868, decola aos 40, controle 198, boa viagem. 198, obrigado, 868. Curiosidade, a torre nova já está funcionando? Não, não, negativo, está ainda no. Container. Ah, tá ok. Obrigado aí, boa noite. Nove, oito, na zero, receio. 425, alterna 12655 com Brasília, boa noite. Axa 6569, receio. Dois, quatro, dois, cinco, 2655 com Brasília, boa. Sete, dois, desce, 150, 150, gol 972. o azul 4107. Prossiga. Fala o seu lugar para você tirar, por favor. Ali da LS, porta estabilizada 4107. Sim, 4107. Também a 258, tudo separado 2 mil pés, autorizado final ILS, resposta estabilizada. 2 mil, autorizado, resposta da estável, minha 258. Bruno 868, chame e recife 2545. 2545, azul 4062, descendo 150, controle Salvador 119-8, azul 4062. Boa noite, acione identificação de chegada mais, desce para 3 no pé, ajuste no 02. Casa final, azul, 401, azul 4107, chame Torre 1, 9895. 52, boa noite. Identificação até a 390, vigilância radar. Bona 352. Azul 4107, chame Torre 1, 9895. Mais à frente, aqui. Pode coordenar a mais à frente. Vai, Salvador autorizado. Oi, boa noite, azul 4107, está estabilizado no final. 4107, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Gente, guardando pista livre, 4107. Maintain flight level 350, remain under the surveillance. Fly position Bugatti, Bravo Uniform Golf Alpha Tango. Passando a carga 279. Gol no 894, controle posto seguro 209, gol no 894. Porto seguro 209, descendo 80, boa noite. 107, livre pouso, 120 graus, 5 graus. Livre pouso, 4107. 1170, decola aos 49, controle 198, por dentro. 198, obrigado, amigo, boa noite. Deixa cá o vento, por favor. 1170, contato radar, suba para o nível 370, saída pública. Atenção 370 na PUC, gente, com o 1170. Azul 4244, receita. Receita agora 2545, alterna 1, 2000, decimal 85, azul 4244, boa. Vai ser com bem. Ação vigilância radar. Rua para passear 091, é pode descer. Autorizado 011. Escuta. 258, Sandra Torre 1995. 395, boa noite. Prejugou 1970 voar direto de par. 1970 abaixo. Certo. 462 para 2000 pés, autorizado da Sinal INS, passa. Autorizado pelo centro, aprovado de Campina Grande. Campina Grande, 1170. Estou centena, 100. Também recife agora, 2545, alterna 12085. 3512, boa. Tava 6254. 50, controle Salvador, 198, boa noite, gol 972. Boa noite, acione identificação, autorizada a chegada Marne, descer para 3 mil pés, o ajuste no 08. Autorizado Zuno 972. 62, boa noite, sessão de identificação, antena 350, vigilância. Radar, seu número mais, pode ser o qual, por favor? Trote Mike, Bravo Golf. Gol 970, chame Recife, 2545. 2545, gol 974. Vigilância radar. 0062. É 258 ao 56 direito no 211. Direito, aqui não é seu cocô, please. Thanks. 9350, remain under the surveillance, about 0074. Chame Cifre 272, alternar 2455, 8390, boa noite, Coura 542. Até a próxima. Utilizado azul 4062. Azul 4062, torre, com 18 horas. 18 torre, boa noite, azul 4062, final de 7 minutos. Livre pouso, pista 10, 120 graus, 5 horas. Livre pouso na 10, 4062. Azul 6954, você me escutou, até 350 vigilância, azul 6954. Por favor, azul 6954. 954, sua identificação, mantenha 370, vigilância radar, gol 954. Pode. Go ahead. I need 1161 here, direct to Calvin position. P5237, serviço convencional, para ser crescido até o nível 170, informe estimado de pouso. Então, 365, abaixo para descer do trip 5237. Trip 4900, Porto Seguro 120, decimal 9. Apaga o meu Alfa do Tango, serviço convencional, mantém nível 190, confirme estimado para Aruba e Terronete 0323. Apaga o meu Alfa do Tango, centro recipiente. Em caso de falha em Aruba, chama Centro Brasília, frequência 124. A 2 ao 03, direita 1 2 1 1. 2 1 1 do 4 2 1 2, boa. De 4194. Aguarde, azul 4194. 1172, controle Salvador 119.8. November 404, November Alpha, Recife. Roger, November 404, November Alpha. Azul 4194, autorizado para manter nível 370. gente na 1161, ETC. Azul 6954, Recife. Aguarde coordenação azul 6954. No 70, essa identificação, mantém nível de voo 350, reporte para descida, aguardando a chegada mais. Torre 189. 189, 972. 9. 9. Azul 6954, teria condições de nível 370? No quadro 74, sem identificação, mantém nível de voo 390. Lado 72, em repouso, pista 90, uma centena por 59. Repouso 90, 972. Autorizador a chegar até o ponto e desce até o 050. 54, Sandra, sim, só para manter nível de voo 370, autorizado para o desipar. Down 3644, Skok Island, maintain at level 350. 2, solo aos 10, direito no 2, 1, 1. Direito 2, 1, 1, boa, na nossa. November 4, 04, November Alpha, call Recife Center, frequency 125, decimal 45, backup 126, decimal 85. 404, November Alpha, roger, Recife Center, 125, decimal 45, backup 12685. Thank you, madam, you have a good day. Bye. Azul 4194, Centro Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 3891, desça para 4, meu pé, Azul, chama 017. Or decimal 25, backup 126, decimal 55. Três, nove, dois, boa, excelente, estação, mantenha o verde voo 350. Gol 1724, chamei Recife em 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Papá Romeu Alfa Zulu Tango, chame Brasília, 124, decimal 25, alterna 126, decimal 152, alinhada e decolar, 120 graus, 59. Portugal 074, Portugal 074, track 11 o'clock, 26 miles, mark eastbound at level 350, Alpha 332.